polícia sobe a favela sem pudor e sem critério. Matando gente inocente, parceiro, o assunto é sério. Não respeito ao morador, todos viram marginais. Engraçado, quando convém é que somos todos iguais, né? Cacetete, bomba de gás lacrimogêneo. Prove abuso de poder, não precisa ser nenhum gênio. Crianças, jovens e velhos, todos estão sujeitos a violência e demasia. Covardia, preconceito, saindo da favela. É normal tomar madura. Em pleno ano 2000, nós voltamos à ditadura. Querem controlar nossos passos, diminuindo os espaços, aumentando a porcentagem e o acúmulo de fracasso. Não hoje, vamos lutar, guerrear. Do contrário, se a causa for liberdade, qualquer meio necessário. Temos que se organizar pra poder combater. Tamo cansado de apanhar, tá na hora de nós bater. Arrastaram a dona Cláudia, sumiram com o Amarildo. Ficamos à mercê deles, o povo desprotegido. Enquanto isso a TV manipula as informações. Rouba pão pra comer, mas crime que os mensalões. Dinheiro na cueca, ele jogada a orgia. Que é ordem pro povo e progresso pra burguesia. E quando nós se rebela, partindo geral pra rua. Lutando por seus direitos, tomando tapa na nuca. Covardia, luz do dia, na praça pisoteada. Bomba de efeito moral de quem não tem moral em nada. Essa é a receita pra criar mais PCC. Black Panther, Black Bloc, TCP, ADACV. Temos que nos preparar, aumentar a resistência física. Aprender a atirar quando a situação for crítica. Sangue de Marighella, eu não vim pra ser vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima, legítima, legítima. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Ao povo brasileiro, nossos objetivos são os seguintes. Nossa luta de libertação do povo não tem pressa nem tem prazo. É uma luta profunda, visando a transformação da sociedade brasileira. É de favela pra favela, irmão. Vagabundo vai vir no ronco, mas opinião é minha. É de favela pra favela, o papo que vai nas linhas. Violência conhecemos, há décadas convivemos. E morremos um pedaço por cada um que perdemos. Para o crime, pro vício, quebrado no extermínio. Realidade bem longe de assombrar os condomínios. Lugar onde vemos criança segura no parque. Não de bico na noite escura ou mamando por crack. É contra nós o ataque, o esquema é segregador. A mídia cumpre o papel que o sistema determinou. Faz o pobre odiar o pobre, idolatrar o opressor. Nem quem era pra tá com nós é fechado na nossa dor. Dá teu papo, governador. Convoque a coletiva e fale quanto que a vida de um inocente vale em pranto. Outra família destroçada por nada, por conta de uns papelote, uma pistola, uma granada. Enquanto houver essa cruzada, não estaremos a salvo. Bala perdida é o caralho, aquela sempre contra um alvo. Mãe e filho na praça, os tiozinho no baralho. Pedreiro virando massa, gente vindo do trabalho, irmão. É sinistro com compreender o raciocínio, o jogo é sujo e visa perpetuar o domínio. Mulher pobre furta manteiga e leva 3 anos no exílio. Quem fode minha nação fica impune no domicílio. Aponta varejista na favela, ignorando a aeronave cheia de coca dos perrela. Duas medidas, dois pesos, é tráfico e não tá preso. Mas se um de nós se torna réu, o martelo se torna obeso. Cadê o coração? Indignação. Onde é que tá? O bonde também tá te chamando, irmão. Vai lá buscar. E vem pra onde o rap ainda é real. Sem papo de comediagem, nem crise existencial. Se não é daqui, senta o rabo aí, vê no jornal. E observe de onde são as pessoas no funeral. Gente humilde, sem a menor chance de revide. Velando seu filho morto na ação policial. Vários amigos tombaram da zona sul a oeste. Exterminados pela gratificação faroeste. Foi uma tragédia, quando resolveram puxar a rédea. Já haviam matado mais que a peste na Idade Média. Sempre aqui, sempre do lado de cá. Playboy não saca, então abre o bueiro pra criticar. Muito pelas, é ruela, tá no bang por moda. Por isso nosso genocídio não é assunto nas rodas. Aqui é favela, irmão.